98934121. DZ Produções. É o Dan Ventura ouvir. Esquece de uma vez o mal que ela te fez. Ficou lá no passado, não é coisa de ex. Ela só tá fazendo a gente brigar. E aí você vai deixar? Mostra pra ela que você agora é meu. O amor que você deu ela não mereceu. Ela só tá fazendo a gente brigar. E aí você vai deixar? Não deixa ela se aproveitar dessa situação. Não deixa não. Eu vou descontar a raiva dela na tua boca. Vou dar truque tirando a sua roupa. Trazer você pra morar na minha cama. Eu vou contar pra ela que a gente se ama. Eu vou descontar a raiva dela na tua boca. Vou dar truque tirando a sua roupa. Trazer você pra morar na minha cama. Eu vou contar pra ela que a gente se ama. Eu vou. Da Aventura, CD pra tocar no boteco. Alô, boizinho, tamo junto. Você tá com os homens agora, sim, vai. Esquece de uma vez o mal que ele te fez. Ficou lá no passado, uma coisa de ex. Ele tá fazendo a gente brigar. E aí você vai deixar? Não deixa ele se aproveitar dessa situação. Não deixa não. Eu vou descontar a raiva dele na tua boca. Vou dar troco tirando a sua roupa. Trazer você pra morar na minha cama. Eu vou contar pra ele que a gente se ama. Eu vou descontar a raiva dela na tua boca. Vou dar troco tirando a sua roupa. Trazer você pra morar na minha. Contar pra ela que a gente se ama. Eu vou dar um troco tirando a sua roupa. Eu vou contar pra ela.